minhas mãos levantarei para te adorar, Senhor, e o teu nome invocarei enquanto vivo for, pois tu és o meu refúgio, a minha salvação. Eu te darei glória de todo o meu coração. Adonai é Deus eterno, é Deus supremo Criador. Qual é o seu nome? Jeová Sabaoth. Deus eterno, vem habitar em meu ser. For, e em tuas asas voarei até que passe a dor, pois os mortos não te louvam, mas eu vou te adorar e percebam meu amor. A lágrima do meu olhar, Adonai é Deus eterno, é Deus supremo Criador. Qual é o seu nome? Jeová Sabaoth. É Deus eterno, vem habitar em meu ser. Adonai é Deus eterno, é Deus supremo Criador. Qual é o seu nome? Jeová Sabaoth. Deus eterno, vem habitar em meu ser.